Alô, poderia confirmar para o 3201 a posição 7 aqui? Não, posição 12 na remota aí, na área remota do pátio, posição número 12, tá indicando. Tá avistando alguém para sinalizar? No 07 tem alguém para sinalizar, tá acesa a luz. Não é o 07, senhor. Área remota é essa área que fica aí no fundo do pátio. São três posições. Temos uma aeronave aqui, um Airbus da... Tem uma Avianca e tem um Airbus. Tem outra posição livre aí. Será nessa posição aí. Tá ciente, senhor. 3201. Torre, o Web 5717 está no ponto de espera da Golf, pronto. Mantenha a posição 5717 da Web. Mantemos 5717. Ativo, senhor. Tem um Avianca, tem um TAM e tem um TRIP. Não tem posição para estacionamento da nossa aeronave aqui. Não tem. Vou verificar com eles o que eles estão querendo, na verdade. Muito obrigado. Estacionamento Web 5892. Solo Salvador, Alfa Yankee Lima, bom dia. Ingresso do Airbus da TAM neste gate, ok? Coordene com a sua equipe de solo de maneira a permitir o acesso da aeronave ao portão 10, ok? Ok, será coordenado, eu vou chamar a minha para o TAC 5892. Afirmativo, obrigado. O 3201, provavelmente sua posição vai ser o 10. A Israel ainda não confirmou, mas eu já vou informá-lo que a aeronave do 10 está iniciando o posto, ok? Muito obrigado, tá sim, tá 3201. Alfian, que Lima não copiou a mensagem. Para reboque, chame 121.9. Alfa Yankee Lima, bom dia. Ismia 01, decolada Uzuno 809, decimal 35, bom voo. 109.35, bom dia, TAM 3601. Salvador, bom dia, TAM 3601, decolou na Gole, vai manter a 259 por 80 milhas. TAM 3601, vigilância, suba ao 340, conforme autorização. Para o 340, conforme autorização, TAM 3601. Jet 5717, livre decolagem, pista 28, o vento 210 graus, foram 2 nós, pista molhada. Ciente, vai iniciar a decolagem, pista 28, Web 5717. Um 10 3 2 0 1 Está autorizado o táxi para 1 no 0, TAM 3 2 0 1. Afirmativo. Bom dia, Web 5808, 340 para Goiânia, cliente do hotel. 5808 para Goiânia, qual é o pátio que o senhor se encontra, em que portão? Estamos no portão 4. Portão 4, sente, aguarde cópia 5808. Quadro 4, 5808. Olha o F5717. Vigilância para o controle. 5717, vai vigente. Vigilância, mesmo. 5717, Subal 340, conforme a autorização. 340, conforme. Controlador, web 508, plataforma 4. Está pronto para pushback, está mantendo a cópia. O 5808 para Goiânia, nível de voo 340 autorizado, decola da pista 28, saída Lefa, frequência do controle 11935, 14198, confirmando o controle 11935, 14118, meia dúzia, 118, meia dúzia, seu código 5151, web 5808. 17. Copiado, reporte ao final do desvio, 5717. Afirmativo, ele é falando então da pista 28 e informe pronto para push, o 5808. Gente, ele é falando, está pronto para push na metro, portão 4, 5808. Portão 4, autorizado, reporte táxi. Para o táxi 5898 com 87 a bordo, 3 horas e 10, alterna Galeão. Tem táxi autorizado. Táxi autorizado, Juliette Alfa, ingresse na Alfa em direção a 28, no ponto de espera da cabeceira 28, torre 18, meia dúzia, 5898. Autorizado, táxi Juliette Alfa, ponto de espera da 28, 18, meia dúzia, obrigado, bom trabalho, 5898. Oh, de nada, bom dia, igualmente. Obrigado. 2 Salvador, é o Webjet Whisky Juliette Fox. Whisky Juliette Fox, bom dia, prossiga. Muito bom dia, 2 Salvador. O Juliette Fox solicita autorização de reboque da aeronave do Pátio 3 para o Pátio 1, no Finger 3. Ok, só ocupar a posição 3. Pode iniciar, vai seguir o tráfego do azul. Reporte para ingressar no Pátio 1, no Whisky Juliette Fox, pode. Juliette Fox informará o ingresso. Retornando a Pro de Goiânia, 5717. Copiado, 5717. Alfa Yankee Lima solicita autorização para ingressar no pátio principal. Agora aguarde o instante, ok? Estava observando aí o objeto no reboque. Aguarde e aguarde para ingresso, ok? Gente, obrigado. 301, aguarde transferência. Guarda, 3601. 3601, chame Recife 1126. Corrigindo 1251, alternativa 133-25. 251-3601, bom dia. Bom dia. Objeto 5711, chame o centro Recife, 1251, alterne 133-25. Objeto 5717, chame Recife 1251, alternativa 133-25. 1251-3325, 5717, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. Gol no 804, assiste do hotel. Atinge, mantenha 200. Destra 4000 pés, gol no 804, chegada e pitch, um ajuste no 04. Seja para o 4 terminando a chegada e pitch, gol no 04, gol no 804. Salvador, boa noite, Web 58, mais 8, tá na ponte para 28, pronto. Webjet 5898, a linha e decola, pista 28, o vento 190 graus, com 4 nós, sul com 14 nós. A linha e decola da 28, retirando, bom dia, Web 58. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol no 7, no 5. Bom dia, gol no 7, no 5. Desce para o nível 060, chegada e pitch. 060 na chegada e pitch, gol no 7, no 5. Paulo Salvador, Web 5808 com 7 nós a bordo, autonomia 5 horas e 21. Só não consegui copiar o alternado. Alterna com pista para o táxi 508. Tem táxi autorizado, contorne a ilha à sua direita, ingresse na Alfa em direção ao ponto de espera da 28. Quando lá, chame torre 186. Um bom dia, 5808. Torna a gente direito para ingressar na Alfa até a ponte de parada 28, no ponte de espera somente 18:06, vai 5808. Afirmativo. 5098. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973. Bom dia, Rio 5973, desce ao nível 070, chegada Cari. Nível 070, Cari, chegada. 5973. Controle Salvador, gol 9715. Gol no 7 no 5, o controle prossiga. Pequeno desvio à esquerda para evitar uma formação aqui, já retorna para o adianto ou ipite. Após o desvio, gol no 7 ou no 5, para o adianto. Ok, eu faço desvio antes. O que está aí próximo ao pátio 1 para ingresso? Está pronto para dar continuidade ao reboque? Positivo. Pode prosseguir para o portão 01. Obrigado. Salve, Salvador. Bom dia, Altan 3201. Cliente da Índia, autorização no 360 para Confins. 36 Confins. Um minuto para a cópia 3201. Vai aguardar. Seria a nossa saída prevista, por gentileza. Com certeza. Para confins, você vai cumprir decolando a 28. Vai cumprir a saída Gole, inicialmente Gole, radial 259 até 80 milhas. 80 milhas, eu vou em Salvador. Quando então voará direto à posição Bridge, onde interceptará a posição 16, TAM 320. Gole por 80 milhas. Obrigado. Tá lá. Gol 9032, está pronto, cópia? Prossiga. Você está autorizado para Recife, conforme repetitivo 410, 410 na Peruísque 58. Decola da 28 com curva direita, saída Aron, transição Melim. Frequência do controle 119.35, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5152, gol 9032. Que autorizado, Recife 410, a Peruísque 58, decola 28. Curva direita, Aron Melim, 1935 ao controle, torre 186 e o transponder 5152, com 9032. Chave pronto para o push, 9032. Chama lá. Ah, 30 segundos atrás, essa é a questão. Reportei avião passado, Jonas. Não falou a distância, né? Parece o Cardone, pô. Sideral número 2, o tráfego para 7 está na chegada e pit. Tony. Batistão, tá bravo não. Vem. No 804, desça para 2 mil pés, ajustado em 10014. Reporte estabilizado no localizador. 715 reautorizado para 4 mil pés, 1014 ajuste no 0 no 4. Ok, 4 mil no 0 no 4, gol no 715. Decola da pista 28, saída Gole, radial 259 até 80 milhas, depois vou direto bridge, onde intercepta a Pesulu 16. A frequência do controle Salvador é 119.35, a torre 118.6, seu transponder 5155, TAM 3201. Autorizado 360 para confins, decola da 28 na saída Gole. Mantém a radial 259 de Gole até 80 milhas do VOR Salvador. Vai interceptar a Upper Zulu 16. Até Bridge, intercepta a Upper Zulu 16. Após Morgan. E depois direto cross para chegada lá. 5155 é o transponder, a cor a 2, 118.60 e o controle 119.35, tá? 3201. Fome pronto para o push 3201. Você portará pronto, obrigado. Cara. Whisky Juliet Fox, pode ingressar no pátio 1 e prosseguir reporte estacionado no portão 3, Whisky Juliet Fox. Whisky Juliet Fox reportará no término do reboque no pátio 1, grato. Alguém aqui me informa no término do reboque no Finger 1, muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Approach de pitch, gol 17, 15. Copiado, gol 17, 15. Aeronave em aproximação às condições do aeródromo. 600 pés de teto, 3 mil de visibilidade, chuva moderada e turbulência na final. 7 no 5, 100 graus. Obrigado, né, Zé Fé? 9970, ciente. Estamos cruzando 6 mil para 5 mil. O 9970, reduz para 2109, desça para 2 mil pés. Reduzindo, descendo para 2 mil. Controle, bom dia, boa noite, 97, sente da informação. Índia, cruzando o Spy, atingiu 190 restritos. Para o 70, 070, gol no 897. 70, 97. 9, decimal 35, bom voo. 1935, bom dia, 58. 0. Nível 050, 5973. Controle, gol 607, encerra a redução, guardar um pouco a melhoria da chuva aí, não tem condição de aproximar com chuva moderada, 607. Copiado, gol no 607, prossiga para o nível 060, e previsto aí, então, volta em Anto. Óbito em Anto, o 607, gente. Rodão, muito bom dia, Web 5808, decolando 6-8. Bom dia, 5808, 340, vigilância, suba conforme autorizado. Confirma em 340 ou 240? 340, 340. 340, vigilância, 5808. Federal 9970, 1014, ajuste, reporte estabilizado no LF. Gente, reporte aí. Estabilizado no localizador, voo no 804. Voo no 804, complete, aproximação, torre 18.6. 18.6, graças. Voo no 715, prossiga para 3 mil pés, redução para 1.809. Ok, 3 mil, reduzindo, gol 1.715. Bom dia. Na final, contra embaixada checada. Confirmando gol no 804, já baixada travada? Baixada travada no 804. Afirmativo, altímetro no 094, continua aproximação. Informa o pista 28 molhada. Teto aí as últimas aeronaves pousaram, está aproximadamente 600 pés. O vento 220 graus, 11 nós. O gol no 804, reporte quando visual com campo. Tropa de área visual, gol no 804. E o 5973, reduza para 2.10 nós, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 110 nós, 5973. Gol no 715, 2 mil pés, 1014, reporte estabilizado, gol no 715. 2014, reduzindo 1609, se reportará estabilizado 1705. Informe visual com a cabeceira 9970. Zero. Pitch, aguardando a melhoria. O seu Proje Pitch, aguardando a melhoria, número 7. Tá. Avistou a pista a mil pés, agora no 804. O no 804, livre pouso, pista 28, 220 graus, com 10 nós. Livre pouso na 28, agora no 804. aeronave que aproximou reportou que não há mais chuva sobre o aeródromo. 7-5, sente. 573. 9-7, sente. 07, vou prosseguir então. Copiado, desce inicialmente para o 060, o número 607, aguardando para prosseguir a descida. Para o 060, aguardando, 607. Com o 897, indicada? 270. Redução para 2209-220, gol 1897. 220-97. Rio 5973 para o sequenciamento, curve à direita sobre o vetor, pro 070. Em caso de falha, mais 10 milhas reassume na proa de Usan. Direita proa 70, mais 10 milhas caso de falha, proa de Usan. 5973. 5973, prossiga para 2 mil pés, ajuste 10-14. 2 mil pés, ajustado 10-14. O 804 no Solos 41 não tem condições de livrar na Delta? Positivo, vai livrar na Delta, 804. Livrar na Delta, chama o Solo 1219, confirma as condições do durante a aproximação? A informação que o controle está dando está com chuva moderada, não usamos nem limpador, não está chovendo. Só com vento de través de 20 nós, até 300 pés. Ok, estamos com a sua moderada recentemente. É, o gol no 04-1219 agora é grato. Tem, é, só para informar, porque tem avião esperando aí passar a chuva. Então, obrigado. Eu já atualizei a informação para o controle, grato. General 9970, avistou 1.100 pés. Estimativo livre pouso, pista 28, vento 210 graus, cono 3 nós. Livre pouso. Central, que já ingressou na Alfa, agora vai em frente. Vem em frente e mantém a posição antes da Juliette, voo no 804. Taxi pela Alfa, vai manter antes da Juliette, 804. Solo Salvador, o gol 9032 está com 67 a bordo, 3 horas e 23 de autonomia, alterna Salvador. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 28. O senhor vai ingressar via pátio 3. Reparte ingressando naquele pátio, o gol 9032. Está autorizado o táxi para pista 28. Aí reportará ingressando o pátio 3 do gol 9032. Gotcha. Yeah. Coro 607, desça para 2 mil pés, ajuste no 014, reporte no localizador. 2 mil no 014, reporte localizador 607. Coro 804. Ok, vai manter posição aguardando saída da aeronave da companhia. O que está taxando para a cabeceira 28? Vai manter a posição no 804. Bom dia, Coro 705. Bono 715, continua aproximação, aguarda pista livre, pista 28 molhada, é o vento para cheque 210 graus, cono 3 nós, negativo chuva sobre o campo, reporte quando visual. Teto aí aproximadamente de 1.000 pés. E reportará aguardando pista livre, graças. Federal 9970 no solo aos 44, livra primeira esquerda, mantendo a posição antes da taxiway Índia, chamando o solo no 209. Sete. No 804, após a saída do tráfego da companhia, ingresse Juliette, prossiga para o portão número 9, no 804. Após o tráfego da companhia, prossegue pela Juliette para 09, no 804. Solo, Federal 9970 livrou, está mantendo. 9970, pode taxar um pouco em frente, táxi lento, você vai ingressar via Juliette em direção ao pátio 3. A aeronave está em sentido oposto, já vai ingressar no momento para o portão 9 no pátio 1, ok? Ok. Podemos aguardar o gol para entrar direto no pátio? Pode sim. Tá bom então.